Guarapari, suba e mantenha 1.500 pés, 1.020 ajuste, reposte na rotatória. Está no marcador externo, voo no 738. Eu ativo agora, não está livre no 738. Tem livre pouso, voo no 738. Retificando, aguardando que está livre, voo no 738. Voo no 04 ao 03, direito no 29. Web 5728, passa em retorno de Kennedy View, à esquerda na 050, aparece a formação. O 5728, após o desvio, prova de Duna. Afirmativo, após o desvio, prova de Duna, Web 5728. Salvador, muito boa tarde, voo no 260 com a Índia para autorização recíproca. Salvador, Juliette Quebec Hill. Prossiga, Juliette Quebec Hill. Só para o lançamento. Não atraso com a reportagem, Juliette Quebec Hill. Livre lançamento, reporte para a descida. Tuca, direção Caju, o controle 1208, 5560 é o transponder 118 de 195, o voo no 2 metros. Xabará tá no 2. 738, direito 29, solo ao 06. Direito 29, vamos 738. Dia Solo, voo no 8, no 738, livro. Alfa Juliette pro 5, voo 738. 6 é completo, 5-7-0. 5-2-4, controle? Escuta, completo. Acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. O ajuste 1020-1020. Identificou, descendo ao 050, chegada Mari, 1020. Controle, Juliette, quebra aquilo. Juliette, quebra aquilo, controle, prossiga. Pronto para descida. Reporte 2500, Juliette, quebra aquilo. Graças. Oscar Serra, mantém a proa da rotatória para ingressar no circuito, torre 1895. Oscar Serra. Torre Salvador, Papagaio, Oscar Serra. Oscar Serra, reporte final 3017. Realizado pouso, pista no 0, 150 graus, 109, web 5728. O Chile é 6200, vai descer ao 060, chegada a Mari, o ajuste em Salvador no 020. Ok, chegada a Mari até o 060, 6200. Iremos informar. Do leste, cadê aquilo? Qual a altitude do último homem, se tivesse quebrado aquilo? Não sei, eu como te falar, que está em queda livre. Tá, mas ainda está acima da sua aeronave, se tivesse quebrado aquilo? Copiado. De frequência 1-2-3-4-5, reporte o último homem no solo. Golfo Serra, chuva moderada. Paciente, Golfo Serra, 3 milhas, 3 fixo. Pouso autorizado no 7, 1180 graus, 08 nós. Golfo Serra. Web no solo ao sul, no 2, 121, décimo 9. Web, 5728, tentou marcar. Angeles, prossegue com o posto 109, WCWC. Prossiga para 2.000 pés, o ajuste no 020, reporte estabilizado na LF. Autorizado, reporte ao término, desvio, o Condor 24. Reportará quando tiver o desvio, e a pronta e a posição do Condor 24. No solo aos 14, à direita livre, frequência livre estacionar. Permitido, só mais dois tempos. Controle 1600, poderia voar Itape? Autorizado, ETAP 6200, prossiga para 2.000 pés. Ok, ETAP 2.000 pés, 6200. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4060, para informação, já está passando 210 ao 150, chegada a Mário. 4060, desça ao nível 050, chegada a Mário. 050 na Mário, Azul 4060. Controle, bom dia, Papatango, Bravo, Kilo Índia, decolou, transferência. Bravo Quilo Índia, 1.000 pés no corredor Xé, reposte o farol da barra. Reforçará no farol. Sol da Barra, Bravo, Kilo Índio. Controle Oceaner 6200, tá fazendo desvio à esquerda para evitar a formação para o 025, pode ser? Copiado, 6200, reporte ao final do desvio. Reportarei reaproando, Duna. O 02524, complete a aproximação, torre em 1895. 95, cola 24. É 200, reporte estabilizado. Reportarei, já retomamos a proa de Duna aqui. Copiado. 2524, continua a aproximação. Aguarde autorização de voo. Aguardando autorização, confirme, está chovendo no aeródromo? Chuva leve agora. Ciente, condição de vento? Salvador, o Conda 24000 pouso. Conda 2524, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 089 QNH 1020. Ciente do vento, livre pouso no, na pista 10, Conda 24. Thank you. 4207 para o carro, que ali é 99, alternamente 3026, até na capinha. 4060 e aí descendo para o 060, chegada Mari. É, possibilidade de aproar Itap ou Duna? O 5220 para o nosso sequenciamento, mantenha a proa de Mari. Ok, mantendo Mari na proa, 5220. 4 dias na Delta, pouco já lento. Considera 2524, mantém-se na Delta. Mantém a Delta, o Conra 24 vai dando pouco já. Oxané 6200, autorizado pouso. Pistão na 0, vento 130 graus, 07 nós, QNH 1020. Proa de TAP para o 220 da Trip. 3191. 207, autorizado a linha, mantém pista no zero. Ali, mantém pista no zero para 207. 380, da LWB, passou o Oceanero com o 24 iniciando o cruzamento. Com o 24 autorizado o cruzamento. Reporte livrando frequência. Reportará. Em breve para Recife com o 24. Ciente, com o 24. Chané 6200 no solo 28. Livre direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. 0, está com 127 a bordo, 310 alterna Natal. Na direita, no ponto 090, obrigado, 260. Então, 31 mais 1 autorizado, Galeão 380, decola da 0, curva direita da Elvita Brite. Receptor preso Lou no 0, até ESMAP, voa Lúgito, Barbacena em todo. 1208 é o controle, 5575 no transponder, está 31 mais 1. Amará quando pronto, Medusa 3191. Alfa Tango, decolado 30, sem controle na frequência 120 decimal 8. 1208, graças. Salvador, bom dia, Alfa Parro, meu Itália, Alfa Tango. É, reposto farol da Barra. Positivo, o destino é Serra Juliette Bravo Delta, ele ponto do Mundo Plaza, próximo ao Iguatemi. Vai chamar visual pro local de pouso. Reposto final. Chamo final. 130 graus, 069, Canadá 1020. 1020, livre pouso, ou da 10, azul 4060. Azul 4207, decolar 230, chame o controle na frequência 120. 208, bom dia. Ah tá, eu durante o pouso aqui eu tava com ele 286, livrei a pista, foi por isso que não responderam. Dael. 360, senhor Dael, 4207. Dael, vai ganhar e manter. Pista 10, gol 12. Thank you.